Ficheiro 24, página 219, capítulo 22. Por muito triunfantes que as incursões fossem, não passavam de incursões. Os homens que morriam eram agricultores e comerciantes da rede de aldeias que sustentavam a cidade poderosa, e não soldados. Nos concelhos, o maxilar de Aquiles cerrava-se cada vez mais, e os homens mostravam-se impacientes. Onde estava a luta que lhes havia sido prometida? Está próxima, dizia Ulisses. Apontava para a enxurrada constante de refugiados que entrava em Troia. Agora a cidade deve estar quase a rebentar. Constava que famílias esfomeadas estavam a correr ao palácio e que as ruas da cidade se encontravam pejadas de tendas improvisadas. Era só uma questão de tempo, dizia ele. Como que surgida por artes mágicas da sua profecia, na manhã seguinte, uma bandeira de negociações adejou sobre as muralhas de Troia. O soldado de vigia correu pela praia a informar Agamemnon. O rei Príamo estava disposto a receber uma embaixada. O acampamento ficou eufórico com a notícia. De uma maneira ou de outra, qualquer coisa iria acontecer. Eles iam devolver Helena, ou nós íamos lutar por ela como devia ser, no terreno. O Conselho de Reis enviou Menelau e Ulisses, que eram as escolhas óbvias. Os dois homens partiram ao romper do dia nos seus cavalos garbosos, escovados até reluzirem e a tilintar de ornamentos. Vimos-los atravessarem a erva da vasta planície de Troia e depois desaparecerem na mancha indistinta das muralhas cinzento-escuras. Aquiles e eu ficámos a aguardar nas tendas, a interrogar-nos. Eles iriam ver Helena? Paris não ousaria impedir o marido de a ver, mas também seria difícil atrever-se a mostrá-la. Menelau fora visivelmente desarmado, talvez por não confiar em si mesmo. Sabes por que motivo ela o escolheu? Perguntou-me Aquiles. A Menelau? Não. Lembrei-me do rosto do rei no palácio de Tíndaro, a irradiar saúde e bom humor. Ele era bem parecido, mas não o mais atraente dos homens presentes. Era poderoso, mas havia outros homens com mais riqueza e grandes feitos ligados ao seu nome. Ele levou um presente generoso e talvez tivesse influência o facto dela ter uma irmã casada com um irmão dele. Aquiles refletiu nisto, com o braço dobrado atrás da cabeça. Achas que ela foi com Paris de livre vontade? Penso que se foi esse o caso, ela não o vai admitir a Menelau. Bateu com um dedo no peito, pensativo. Mas ela deve ter ido de livre vontade. O palácio de Menelau é como uma fortaleza. Se ela se tivesse debatido ou gritado, alguém a teria ouvido. Ela sabia que o marido iria atrás dela, quanto mais não fosse para salvar a sua honra. E que Agamemnon aproveitaria essa oportunidade para invocar o juramento. Eu não teria sabido isso. Tu não és casado com Menelau. Então, pensas que ela fez isso de propósito? Para provocar a guerra? Aquelas palavras chocaram-me. Talvez. Ela tinha fama de ser a mulher mais bela dos nossos reinos. Agora dizem que é a mulher mais bela do mundo. Fez a sua melhor voz de falsete. Mil naus partiram por causa dela. Um milhar era o número que os bardos de Agamemnon tinham começado a avançar, pois 1186 não encaixava bem num verso. Talvez ela se tivesse apaixonado por Paris? Talvez estivesse enfadada? Depois de passar 10 anos, encerrado em Esparta, eu também teria vontade de partir. Talvez Afrodite o obrigasse. Talvez eles a tragam de volta. Ficámos a ponderar essa possibilidade. Julgo que, de qualquer modo, Agamemnon iria atacar. Também me parece. Eles já nem sequer falam nela. Exceto em discursos que dirigem aos homens. Por momentos ficámos em silêncio. Então, qual dos pretendentes terias escolhido? Empurrei-o. E ele riu. regressaram ao cair da noite, sozinhos. Ulisses falou do conselho, enquanto Menelau permaneceu sentado em silêncio. O rei Príamo recebera-os calorosamente no seu palácio. Depois tinha-se postado diante deles, ladeado por Paris e Heitor, com os seus outros 48 filhos dispostos atrás. Sabemos por que vieram, disse ele, mas a senhora não quer regressar e colocou-se sob a nossa proteção. Nunca recusei defender uma mulher e não vou fazê-lo agora. Muito inteligente, comentou Diomedes. Encontraram uma maneira de contornar a sua culpa. Disse-lhes que se estavam tão decididos, nada mais havia a dizer, continuou Ulisses. Agamemnon levantou-se e declarou em voz altissonante: e na verdade não há. Tentámos uma via diplomática e eles rejeitaram. A única saída honrosa é a guerra. Amanhã, até ao último homem, vocês vão conquistar a glória que merecem. Houve mais, mas eu não me ouvi. Até ao último homem. Senti o medo invadir-me. Como podia não ter pensado nisso? Claro que eu teria de ir combater. Agora estávamos em guerra e todos tínhamos de participar. Em especial o companheiro mais próximo de Aristos Acaion. Nessa noite mal dormi. As lanças encostadas às paredes da nossa tenda pareciam incrivelmente altas e a minha mente esforçava-se por recordar umas quantas lições, como se pesá-las, como esquivar-nos. As moiras não se tinham referido a mim, ao tempo que eu ainda iria viver. Acordei Aquiles em pânico. Eu estarei lá, prometeu-me ele. Na escuridão, mesmo antes do alvorecer, Aquiles ajudou-me a armar-me. Cnémides, manoplas, uma couraça de couro e um peitoral de bronze por cima dela. Tudo aquilo me parecia mais um empecilho do que uma proteção. A bater-me no queixo quando caminhava, a tolher-me os braços, a pesar. Ele garantiu-me que me habituaria. Não acreditei nele. Ao sair da tenda para o sol matinal, senti-me idiota, como alguém vestido com a roupa de um irmão mais velho. Os mirmidões estavam à espera, aos empurrões uns aos outros, todos entusiasmados. Juntos, demos início à longa viagem pela praia até ao enorme exército reunido. A minha respiração já estava acelerada e superficial. Ouvimos o exército antes de o ver, a fanfarronar, a entrechocar armas, a superar trompas. Depois a praia tornou-se plana e revelou um mar encapelado de homens dispostos em quadrados ordenados. Cada um estava assinalado por um galhardete que indicava o seu rei. Só um quadrado se encontrava ainda vazio, um lugar proeminente, reservado a Aquiles e aos seus mirmidões. Marchámos em frente e ocupámos as nossas posições. Aquiles à frente, depois uma linha de comandantes de cada lado de mim. Atrás de nós, fila após fila, de fetios orgulhosos. À nossa frente estendia-se a vasta planície de Troia, a terminar nas enormes portas e torres da cidade. Na sua base, um pântano agitado estava enfileirado contra nós, uma mancha de cabeças escuras e escudos reluzentes que captavam o sol e o refletiam. Fica atrás de mim, disse Aquiles. Confirmei com a cabeça e o elmo abanou à volta das minhas orelhas. O medo contorcia-se dentro de mim, uma taça de pânico vacilante que a todo momento ameaçava entornar-se. As cnémides enterravam-se-me nos ossos dos pés e a lança pesava-me no braço. Uma trombeta soou e o meu peito ficou num alvoroço. Agora, era agora. Numa massa estrepitosa e tilintante, avançámos a correr. Era assim que combatíamos. Investíamos a correr contra o meio das fileiras do inimigo. Com ímpeto suficiente, podíamos rechaçá-las de uma só vez. As nossas linhas depressa se desfizeram, quando algumas ultrapassaram outras, a moverem-se a toda a velocidade, sedentas de glória, ansiosas por serem as primeiras a matar um troiano a valer. Mas, a meio da planície, já não estávamos em fileiras, nem sequer divididos em reinos. Os mirmidões tinham-me deixado para trás, impelidos numa nuvem para a esquerda, e misturei-me com os espartanos de cabelos compridos de Menelau, todos oleados e penteados para a refrega. Corri com a armadura a chocalhar, tinha a respiração pesada e o chão tremia com o estampido dos pés, num estrépito cada vez maior. O pó levantado pela investida quase cegava. Não conseguia ver Aquiles, nem sequer conseguia ver o homem ao meu lado. Não podia fazer nada que não fosse agarrar no escudo e correr. As linhas da frente embateram numa explosão de som, numa chuva de lascas de bronze e de sangue. Uma massa convulsa de homens e gritos a sorver fila após fila, como carípedes. Vi as bocas dos homens moverem-se, sem conseguir ouvir o que diziam. Havia apenas o embater de escudos contra escudos, de bronze contra madeira a desfazer-se em estilhaços. Um espartano ao meu lado caiu de súbito, trespassado no peito por uma lança. A minha cabeça girou de um lado para o outro à procura do homem que a lançara, mas nada vi, a não ser um amontoado de corpos. Ajoelhei-me junto do espartano para lhe fechar os olhos e dizer uma rápida oração, mas quase vomitei quando vi que ele ainda estava vivo, a proferir palavras ofegantes numa súplica aterrorizada. Um embate próximo de mim. Sobressaltado, vi Ajax a usar o seu escudo gigantesco como se fosse um bastão, a desferi-lo em rostos e corpos. Na sua esteira, as rodas de um carro troiano rangiam, com o rapaz a espreitar por cima do bordo, de dentes arreganhados como um cão. Ulisses passou com grande estrépito, a correr para capturar os seus cavalos. O espartano agarrou-se a mim, com o sangue a jorrar sobre as minhas mãos. A ferida era demasiado profunda e não havia nada a fazer. Foi com um triste alívio que vi, por fim, a luz esmorecer de seus olhos. Fechei-os com os dedos ásperos e trêmulos. Pus-me de pé, atordoado. A planície parecia agitar-se e abater-se à minha frente como vagas. Os meus olhos não se fixavam em nada, pois havia demasiado movimento, clarões de sol, armaduras e pele. Aquiles apareceu vindo de algures. Estava salpicado de sangue e ofegante, com o rosto corado e a lança manchada de vermelho até ao punho. Fez-me um sorriso rasgado. E depois voltou-se e saltou para o meio de um grupo de troianos. O solo estava pejado de corpos e de pedaços de armaduras, de cabos de lanças e rodas de carros. Mas ele nem uma única vez tropeçou. Era a única coisa no campo de batalha que não oscilava febrilmente, como o casco coberto de sal de uma nau, até eu ficar cansado de ver aquilo. Eu não matei ninguém, nem sequer tentei. No final da manhã, após horas e horas de caos nauseante, os meus olhos estavam cegos pelo sol e a mão doía-me de agarrar a lança, embora eu a tivesse usado mais para me apoiar do que para ameaçar. O elmo era como um pedregulho a esmagar-me lentamente as orelhas e a enterrá-las no crânio. Senti-me como se tivesse corrido quilómetros, embora quando olhei para baixo visse que os meus pés tinham batido incessantemente no mesmo círculo, calcando a mesma erva seca, parecendo preparar um campo de dança. O terror constante havia-me esgotado, esvaziado. Embora de certo modo me continuasse a parecer que me encontrava num espaço de acalmia, numa estranha bolsa de vazio na qual nenhum homem entrava e onde nunca me sentia ameaçado. O facto de só ao meio da tarde ter percebido que aquilo fora obra de Aquiles dava bem a medida da minha depressão, do meu aturdimento. O seu olhar esteve sempre fixo em mim, até tar o momento em que os olhos de um soldado se abrissem para o alvo fácil que eu representava. Antes que respirassem, ele podia matá-los. Era maravilhoso vê-lo arremessar lança após lança, arrancá-las com facilidade de corpos caídos por terra para as atirar a novos alvos. Ininterruptamente via o seu pulso torcer-se, expondo a sua pálida parte interior, aqueles ossos semelhantes a flautas arremessarem com elegância. A minha lança estava esquecida no solo, enquanto eu observava. Já nem sequer conseguia ver a fialdade das mortes, os miolos, os ossos estilhaçados que mais tarde eu iria limpar da pele e do cabelo. Tudo o que via era a beleza dele, os seus membros cantantes, o movimento célere dos seus pés. Finalmente, o lusco-fusco chegou e libertou-nos, exaustos e claudicantes, de regresso às nossas tendas, a arrastar os feridos e os mortos. Um dia bom, diziam os nossos reis, dando palmadas nas costas uns dos outros. Um começo auspicioso. Amanhã vamos fazer o mesmo. E fizemo-lo. E voltámos a fazer. Um dia de combate tornou-se uma semana, depois um mês e depois dois. Era uma guerra estranha. Não se conquistava território, nem se faziam prisioneiros. Era apenas pela honra, homem contra homem. Com o tempo, um ritmo mútuo impôs-se. Combatíamos durante 7 dias em 10 e guardávamos tempo livre para festins e funerais. Já não havia incursões nem ataques de surpresa. Os chefes, anteriormente entusiasmados com a esperança de uma vitória rápida, resignavam-se a um combate prolongado. Os exércitos, extraordinariamente bem equiparados, podiam pelejar dia após dia, sem que um lado se tornasse visivelmente mais forte. Isso, em parte, devia-se ao facto de acorrerem soldados de toda a Anatólia para ajudar os troianos e ganharem fama. Não era apenas a nossa gente a estar sedenta de glória. Aquiles rejubilava. Ia para a batalha como que embriagado e combatia a sorrir. Não era a matança que lhe dava prazer, mas o facto de rapidamente ter percebido que não havia um único homem à sua altura, nem dois, nem três. Não se alegrava com aquela carnificina fácil, e o número dos que sucumbiam às suas mãos poderia ser o dobro. O que o entusiasmava eram as investidas. Um grupo de homens a carregar direito a ele, ali no meio da ameaça de 20 espadas, podia por fim lutar verdadeiramente. Vangloriava-se com a sua própria força, como um cavalo de corrida, há muito fechado no estábulo e autorizado por fim a correr. Com uma graciosidade febril, repelia 10, 15, 25 homens. Isto, por fim, é o que posso realmente fazer. Eu não tinha de o acompanhar tantas vezes como receara. Quanto mais a guerra se arrastava, menos importante era despertar cada grego e arrancá-lo da sua tenda. Eu não era um príncipe cuja honra estivesse em jogo. Não era um soldado obrigado à obediência, nem um herói cuja perícia fosse necessária. Era um exilado, um homem sem posição nem estatuto. Se Aquiles achasse por bem deixar-me para trás, isso só a ele dizia respeito. As minhas visitas ao campo reduziram-se a 5 dias, depois 3, depois uma vez por semana. Mais tarde, só quando Aquiles me pedia, o que não era frequente. A maior parte dos dias ele contentava-se em ir sozinho, em executar a sua tarefa árdua sem mim. Mas de vez em quando fartava-se da solidão e pedia-me que me juntasse a ele, que atasse as tiras de couro endurecidas pelo suor e sangue e que passasse com ele sobre os corpos caídos para testemunhar os seus milagres. Às vezes, ao observá-lo, avistava um quadrado de terreno onde os soldados não penetravam. Ficava perto de Aquiles e, se o olhasse, tornava-se claro e depois ainda mais claro. Por fim revelava o seu segredo com relutância. Uma mulher, branca como a morte, mais alta do que os homens que combatiam em seu redor. Por muito que fosse o sangue vertido, nunca caía no seu vestido branco pálido. Os seus pés nus pareciam nunca tocar na terra. Ela não ajudava o filho, não precisava de o fazer. Limitava-se a observar, tal como eu, com os seus grandes olhos negros. Eu não conseguia decifrar a expressão do seu rosto. Talvez fosse prazer ou tristeza ou absolutamente nada, exceto na altura em que se voltou e me viu. O seu rosto contorceu-se numa expressão de repulsa e arreganhou os dentes, sibilou como uma serpente e desapareceu. Ao lado dele, no campo de batalha, eu tornava-me sólido. As minhas pernas adquiriam firmeza. Conseguia ver outros soldados inteiros, não apenas pedaços de corpos, carne trespassada, bronze. Podia mesmo andar à deriva, ao abrigo da proteção de Aquiles, ao longo das linhas de batalha à procura de outros reis. Próximo de nós encontrava-se Agamemnon, destro no manejo da lança, sempre atrás da massa dos seus micênicos bem alinhados. Dessa posição segura, gritava ordens e arremessava lanças. Era bem verdade que era hábil naquilo. Tinha de o ser para mentalizar 20 homens. Diomedes, ao contrário do seu comandante, era intrépido. Lutava como uma fera, um animal selvagem, saltando em frente com os dentes à mostra, com golpes rápidos que não furavam a carne, mas a rasgavam. Depois inclinava-se como um lobo sobre o corpo para o despojar e atirava os pedaços de ouro e bronze para o seu carro antes de seguir em frente. Ulisses tinha um escudo leve e enfrentava os inimigos acocorado como um urso, a segurar a lança a pouca altura com a sua mão tisnada pelo sol. Vigiava os outros homens com olhos brilhantes, seguindo o estremecer dos seus músculos, a fim de detectar de onde e como a lança iria chegar. Quando esta passava, deixando-o ileso, ele corria em frente e espetava o adversário de perto, como um homem que captura peixes com uma azagaia. No final do dia, a sua armadura estava sempre empapada de sangue. Também comecei a conhecer os troianos, Paris, que desferia flechas com ar negligente de um carro a toda a velocidade. O seu rosto, ainda que comprimido pelo elmo, era de uma beleza cruel, com ossos tão finos como os dedos de Aquiles. As suas ancas estreitas apoiavam-se nos lados do carro com a arrogância habitual e a capa vermelha caía à sua volta em pregas abundantes. Não admira que fosse o favorito de Afrodite. Parecia tão presumido como ela. De longe, vislumbrando-o apenas de relance, através dos corredores de homens em movimento, avistei Heitor. Estava sempre sozinho, estranhamente solitário no espaço que os outros homens lhe concediam. Era apto, firme e refletido, ponderando cada movimento. As suas mãos eram grandes e curtidas pelo trabalho. E por vezes, quando o nosso exército retirava, via-o a lavá-las, de modo a poder fazer as suas orações sem que estivessem manchadas de sangue. Um homem que ainda amava os deuses, mesmo quando os seus irmãos e primos caíam por causa deles. Que combatia ferozmente pela sua família e não pela frágil crosta de gelo da fama. Depois, as fileiras fechavam-se e ele desaparecia. Nunca tentei aproximar-me dele, e o mesmo se pode dizer de Aquiles, que tinha o cuidado de se desviar da sua figura sempre que a avistava, para enfrentar outros troianos e avançar para outros baixios. Depois, quando Agamemnon lhe perguntava quando iria enfrentar o príncipe de Troia, ele fazia o seu sorriso mais cândido e sedutor. Mas que mal me fez Heitor?